portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Aqui estou, no mesmo lugar de sempre, tomando todas, tentando não lembrar da gente. Mas não sai da minha cabeça o teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo e as lembranças da gente fazendo amor. Asas morenas, eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bota o CD do Zezo e pra ficar do jeito que eu quero, eu tô mandando agora um táxi te buscar pra reconciliar, pra gente apaziguar naquele mesmo bar. Asas morenas, mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo e as lembranças da gente fazendo amor. Pedir pro garçom aumentar o som, bate o CD do Zezo e pra ficar do jeito que eu quero, eu tô mandando agora um táxi te buscar pra reconciliar naquele mesmo bar, pra gente apaziguar.